Francisco, teu sorriso, amor, Francisco, tudo em ti foi Deus, Francisco, que tocou o coração. Fundo como o mar, largo como o céu, abraço teu, teu humano ser divino acolher, qual Jesus no chão da vida do. Francisco, teu sorriso, amor, Francisco, tudo em ti foi Deus, Francisco, que tocou o coração, fundo como o mar, largo como o céu. Vida dos irmãos, vai em paz, rezaremos por ti mais, saudade hoje se faz presente. Francisco, teu sorriso, amor, Francisco.